Cristina Carneiro acabou de mandar uma mensagem com um pedido musical. Vocês podem fazer igual. Se não quiserem ligar para este número... Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. É assim mesmo, se vocês não quiserem ligar para o 02-38-43-48-00, façam como a Cristina Carneiro, mandem-me uma mensagem, pode ser no Facebook ou até no TikTok. Mandem uma mensagem com pedido musical, ou até se tiverem, por exemplo, um amigo que faz aniversário hoje, mandem-me uma mensagem, ó, Rui, olha o meu amigo tal, faz 50 anos de casado, e eu queria dedicar uma música para ele. Pronto, pode ser mais ou menos assim, tá? Fica a dica. Já sabem, então, Rubel Mota, grande abraço, meu amigo. Filipe, também. Temos ainda ali o meu amigo, o Florão Lima. O Florão, amigo, que é o homem dos podcasts. Ele já deixou aqui de tarde uma mensagem para todos vocês, exatamente. E já vamos escutá-la. Vamos só dar a entrada aqui com a primeira musiquinha. Eu hoje vou começar com uma musiquinha muito soft. Mesmo muito soft, vocês vão amar. Olá, Su Miranda. Olá, Talita. Olá, Carlos. Olá, Su. Olha, ainda não temos aqui o senhor Nuno Faria. Estou admirado, mas não tarda, ele está por aí. Assim como o Carlos Rolo, não tarda, está por aí. Bom, vamos já então à novidade. Uma musiquinha soft. Hoje é uma música que foi um lançamento desta semana. E é da Vanessa Miranda com o tema musical Granada. Então vamos começar com esta musiquinha, depois vamos dar início então ao mais vale pedir, ok? Vamos a isso? Vamos à música? Bora lá. E rola. Quando vieram contar-me a novela, no fundo eu até já sabia que essas amizades estranhas que te apareciam da noite para o dia não eram nada normais. Toda a gente me dizia, nunca foram naturais. Sempre histórias novas para me contar e muito talento para representar. Mas hoje não venhas que não vai dar. E olha o que é que eu tenho, só resta a nossa imagem neste espelho. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Jéssica, ficamos aqui com esse lindíssimo tema e novo tema de Vanessa Miranda, intitulado Como Granada. Mandaram uma grande beijoca também à Núria, a cantora. Para ela, uma grande beijoca. Obrigado por estar aí desse lado. E eu vou aproveitar e pedir a todos os cantores que me escutam. Eu fiz um novo estúdio em casa. É caseirinho. É para uma web rádio que eu tenho. Depois eu irei divulgar o nome, não aqui. Vocês irão ver aí no meu Facebook. Eu quero pedir a todos os cantores que me puderem mandar uma foto sua. Eu não quero ver branco no meu estúdio, eu só quero ver fotos dos cantores todos. Então, bora mandar fotografias para mim. Quem precisar do endereço é só mandar a mensagem, eu mando-vos o meu endereço e vocês mandam para lá o póster, ok? Está combinado então. Vamos lá então aqui à primeira participação, chega da parte da Cristina Carneiro. Exatamente, a Cristina, ela fez a sua participação. Ela que me diz assim: priminho, passa-me a música da Mula e muitos beijinhos. Então vamos escutar aqui a Mula. Não é a Mula, filha. Não é a Mula, priminha. É a Burra, é mesmo Burra, não é a Mula. Mas se quiseres a da Mula, da Cooperativa é diferente. Aí já tinhas que me avisar. Mas eu como gosto mais da Burra, então vamos ficar com a Burra. Mas se for a da Mula, diz-me, avisa-me, tá? Ok? Vamos lá então ficar aqui com a cantiga da Burra. Sebastião Antunes e a quadrilha Luís Peixoto. E temos mais. Quem era mais? Era o Galadum Galondaina. É assim mesmo que está então aqui no disco. Vamos lá então aqui ficar com a cantiga da Burra para o pedido da Mula. Que eu não sei se será mesmo a Mula ou será a Burra. Para o pedido e a participação da Cristina Carneiro. Vamos lá então escutar esta. Se não for, já sabes, é só voltar a pedir. Bora lá, vamos a isso. Deram-me uma burra que era mansa, que era brava. Volta atrás. Deram-me uma burra que era mansa, que era brava. Toda bem parecida, mas a burra não andava. A burra não andava, nem para a frente nem para trás. Muito me ralhava, mas eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar. Ai, que desespero meu, falei-lhe no currículo e a burra até correu. Mas a burra não andava, a burra não andava, nem para a frente nem para trás. Muito lhe ralhava, mas eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar. Ai, que desespero meu, falei-lhe no currículo e a burra até correu. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com a canção da burra para o pedido musical, então, dali, da minha priminha, a Cristina Carneiro, ela que sempre participa agora, ela é uma grande ouvinte também. Até para 3 metros ela, é grande, grande ouvinte. É isso mesmo. Bora lá então aqui, à próxima, vamos aí então à próxima participação. Obrigado à Cristina Carneiro. Próxima participação chega-nos da parte do Filipe e da Ana Peixoto. Ele diz-me assim: boa noite, queria uma música de parabéns para o meu amigo José Gavinho, que está hoje de parabéns. Obrigado. Obrigado eu. Eu adoro dar os parabéns. Mas eu gostava mais de dar parabéns por outra coisa, não para lembrar que está a ficar velho. Mas bom, vamos então ficar aqui com a musiquinha de parabéns então para o teu pedido musical, Filipe e Ana Peixoto. Eu até pensei naquela dos patinhos. Sério. Mas não. Vamos ficar com a da Helena Correia. Parabéns para ti. Bora lá. Essa é para o José Gavinho. Bora lá. Se tu já tens outra, que sejas feliz. Parabéns para ti, parabéns para ti. Se tu já tens outra, eu digo-te assim. Parabéns para ti, parabéns para ti. Nós dois, tu nunca lutaste pelo nosso amor. Dizias que eu não te fazia feliz. Já tinhas alguém que gostava de ti. Já sei a verdade, não me enganas mais. Se gostas mais dela, meu querido, então vai. Ai, eu não me importo, te juro que não. Mesmo que me dou o meu coração. Se tu já tens outra, que sejas feliz. Parabéns para ti. Pois é, assim ficamos então aqui com parabéns para ti, Helena Correia, para o pedido musical do nosso amigo Filipe e Ana Peixoto, onde eles me diziam boa noite, queria uma música de parabéns para o meu amigo José Gavinho, que hoje está de parabéns. Então, muitas felicidades, José Gavinho. Um grande abraço também aqui da minha parte e nós vamos continuando com mais pedidos musicais. O próximo chega do Armando Leal e ele diz-me, locutor, Eu adoro como chamem locutor, porque locuto, realmente eu locuto num ânimo só, eu locuto. Locutor, se possível, gostava muito de escutar a cantora Lina Travassos, Nunca é Tarde para Ser Feliz. Dedico a todos um abraço e boa emissão. Muito obrigado, Armando Leal. Vamos, claro que sim, vamos escutar aqui a Carolina Travassos. Ou melhor, a Lina Travassos. É, como ela é mais conhecida, a Lina Travassos. Lina Travassos, Nunca é Tarde para Ser Feliz. É a próxima música que vamos então escutar aqui na Rádio Arcanciel. E não esquecendo que os pedidos musicais, eles estão a vir seguidinhos. E eu estou a adorar, porque eles vêm pelo Messenger. Eu não perco um assim. É por isso que eu gosto de vocês. Eu adoro vocês. Então, vamos lá à música de Carolina Travassos. Ou melhor, a Lina. A Lina estava aí. Ela está nos Estados Unidos neste momento. Então, uma beijoca para ela e vamos à música. Eis que então, quase de esperança perdida, entraste na minha vida. Tudo mudou e aprendi. Nunca é tarde para amar e ser amada, e manter sempre acordada. Tarde. 96.2. La FM en couleur. Pois é, diz a nossa amiga Lina que nunca é tarde, e tem toda a razão. Nunca é tarde para ser feliz, nunca. Às vezes eu vejo mais velhinhos felizes do que muita gente nova. Por isso, nunca é tarde. Nunca é tarde para ser feliz. Bom, vamos então continuar. Olá, Núria. Lindo tema, Lina Travassos. É bonito mesmo. Núria, vamos ter uma das tuas também. Calma, calma. Vamos ter uma das tuas. Não esquecendo, Lina, eu quero uma foto tua. Não é uma foto minha, é um póster que tu me vais enviar para mim, ok? Eu depois vou-te enviar o meu endereço. Olha, tens que mandar tu, tens que mandar o Zé Amaro, tens que mandar o Jorge Ferreira, todo o jeito que eu conheço, o Mike da Gaita, quem mais? Tantos, eles são tantos. O Dani e a Mary, quem mais? O João Pessão, eu já tenho músicas de todos vocês aqui preparadas. De quem mais? Os Maravilhas, quem mais? O Ricardo. A Joana D'Arca, neste momento ela não pode mandar porque está presa, está, está lá na companhia. E o Augusto Canário. Pelo menos esses eu tenho que ter, ok? Fica já combinado. Comecem a comunicar entre si, depois eu quero a vossa foto lá no meu estúdio. Então, vamos à próxima participação. É, a próxima participação vem-nos da parte da Nena Almeida, ela que me fez um pedido musical aí no comentário. Ela que pede então um Bira-Bira dos Dama e Vitor Rodrigues, claro. Vitor Rodrigues está lá também. Então, Nena, um beijoca para ti, um grande abraço ao Zé e vamos lá ficar com os Dama. Roda, vira, vira e tu vais à tua vida. Mas eu sei que um dia até a sorte vai virar. De Lisboa a Miranda ou a Braga, até à França eu te ia buscar. Eu passo o ano todo a pensar nela. Eu sei que um dia a minha sorte vai virar. De Lisboa, Miranda ou Braga, até a França eu te ia buscar. En couleur. Pois é, estás a ver? Mandem-me os pedidos por mensagem, tá? Que eu assim não perco nenhum. Havia-se mesmo tempo, José Joaquim Rodrigues. Joaquim Rodrigues, vieste mesmo a tempo. Bom, vamos então ficar aqui, os ama com Zé Amaro. E o tema, caso não saibas, é ficar ou ai. É isso mesmo. Vamos então aqui, vamos procurar aqui a musiquinha em direto, porque eu já tinha a outra preparada ali. Como não tinha visto o teu pedido musical, vamos aqui ficar ou ai. Prontos, agora sim. Vamos então aqui ao pedido musical então do Feita da Minha Terra. Chama-se Ficar Away. É isso mesmo, Nena Almeida. Para o Joaquim Rodrigues, então aqui Ficar Away dos Dama e Zé Amaro. Vamos então dar aqui início a esta grande música. Foi gravada em Viana do Castelo no mês de agosto. Eu por acaso estava lá presente, mas quem é que estava mais lá presente era o grupo Zé Pereiras de Antas, que participou também do videoclipe. Então, força. Vamos à música. E obrigado ao Joaquim Rodrigues. Ficaram aí, bora lá. Oh meu amor, eu vi passar uma andorinha. Acho que veio anunciar a primavera. Vou dizer que um dia tu hás de ser minha. Eu fico aqui a vida inteira à tua espera. Pois é, assim ficamos aqui com o Ficar Away, ali para o pedido musical do Joaquim, o homem que trabalha comigo. Não, eu não somos colegas de trabalho, mas estamos a trabalhar os dois na mesma obra, o que é muito bom. Para ele um grande abraço, para o ERB também um grande abraço, para o Paulo, chefe do Chantier, também um grande abraço, para o Abel Moraes, que acabou de entrar aqui também no direto, um grande abraço, Abel, também um homem que trabalha muitas vezes comigo, e eu muitas vezes com ele. Até comemos juntos. Às vezes. Ai, ai, ai. É isso mesmo. Os opções já estão ali pedindo para vocês terem atenção, pois a gata já está bem aqui preparadinha. Olhem ali, olhem só para a gata. Para quem está no direto consegue ver. Ali no TikTok não, peraí que eu vou virar então a câmara para lá. Oh, está ali a gata. Pronto. Não é gata, é gatona. Ali, está aqui a gata. Aqui, pronto, já estou a apontar. A gata está ali. Pronto, a gata de opção. Mas não é para já. Não é já. Já vai ser daqui a pouquinho. Porque temos aí uma participação então da Olívia Teixeira, que pede então a música do Jorge Ferreira, com o tema musical A Vida é Só Uma. E é esta a próxima música que vamos escutar. Depois temos que ouvir o nosso amigo dos podcasts. Exatamente, Florão, amigo, e ele já está aí conectadinho. Já deixou aqui uma mensagem para todos vocês. Já vamos passar a seguir esta música, passamos a mensagem e vamos então escutar A Gata Assanhada, do Jopção. É isso mesmo. Temos já por aí o nosso amigo o Nuno Faria, que já tardava. Eu sabia. Já tardava que ele está. E depois ainda temos a Alzira Sá também, que ela também não passa sem ver o Rui. Passa. Muitas vezes passa. Tem que passar, não é? Tem que ser. A vida é assim. Vamos então aqui a Jorge Ferreira. A Vida é Só Uma, para o pedido musical então da Olívia Teixeira. Vamos lá, isso. A vida se passa e vai, só para ter mais uma nica. Tudo para aí fica quando a morte vai. Só para ter mais uma nica. Tudo para aí fica quando a morte vai. A vida é tão velha para se viver, porque é só um dia para amanhecer. A vida é tão velha para se viver, porque é só um dia. Yeah. vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos então aqui com esta grande música de Jorge Ferreira, onde a vida é só uma. Era este então o tema para quem pediu esta música. Foi então a participação da Olívia Teixeira. Muito obrigado à Olívia. Nós, Olívia Teixeira, que é a minha primaça ainda, terceiro grau, mas é a minha prima. É isso mesmo. Então, muito obrigado, Olívia. Antes de mais, um grande beijo ao Cali, à Alzira, à Dona Alzira. A Dona Alzira, esta mulher que era a melhor amiga da minha mãe. Era e é, continuam amigas. E ela está-me a agradecer por eu estar aqui. Boa noite, Rui. Bom programa e obrigado por estares aí. Beijinhos. Obrigado eu. Obrigado eu à Presidente, que é a tua filha, à Cristina. Cristina Alves, a Presidente aqui da Rádio Arc-en-Ciel, de me ter dado esta oportunidade, já vai quase com 3 aninhos. É exatamente, 3 aninhos aqui na Rádio Arc-en-Ciel a dar música a todos vocês. Luís Costa, grande abraço. Fábio Ferreira, olá primo. Aí está. Ó primo, manda-me essa mensagem que tu mandaste agora da música, o pedido musical, manda-me através do Messenger, senão vou me perder aqui no meio de tanta pedida musical. Manda lá, se faz favor. Enquanto isso, vamos passar à próxima música. Exatamente, a próxima música aqui é dos Opção. E cuidado agora. Se tiver uma t-shirt vista, pois a gatinha, ela está assanhada. Então aconselho a vestir uma t-shirt. Vamos lá, gata assanhada aqui dos Opção. Eles estão aí com vocês na live. Ai, ai, ai. Ela é gata assanhada, vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com a gata assanhada. Que tal? Que tal estão essas costas arranhadas? Os opção e esta grande música. Agora sim, agora sim. Então, está aqui qualquer coisa a assobiar-me. Eu acho que é o Floron que me está a assobiar. Exatamente, porque ele diz, ah, minha mensagem, quero que quer escutar a minha mensagem, e tem toda a razão, ele já me deixou a mensagem de tarde para todos vocês. Então vamos aqui escutar a mensagem. Deixem só puxar aqui um bocadinho atrás, que entretanto eu tive na conversa com ele. Vá, vamos lá então escutar. Muito boa noite para todos os ouvintes da rádio. Esta parte dizer muito obrigado por estar aí todos os dias da semana, da segunda até domingo, na Rádio Arc-en-Ciel. É só boa música portuguesa e não só. Vamos lá com a boa música. E assim ficamos aqui com a mensagem do Floron, que é o homem dos podcasts aqui da Rádio Arc-en-Ciel. Bom, vamos à próxima participação. A próxima participação não é o Nuno Faria, não. Ele já está aí, já está a arder, que quer ouvir a música, um pedido musical dele que nos chegou. Esta sim, vai-nos fazer sambar. Foi o único homem que se lembrou do carnaval. Calma, calma, Nuno Faria, que já vamos passar o teu pedido musical. Entretanto, vamos ficar aqui com uma musiquinha que é Canuco, Zambi. Vocês lembram-se daquele programa que era, acho que era o Big Brother, onde metia lá a Bernardina? É, o Canuco tentou pôr a mão naquela parte de cima da, lá das meninas que qualquer homem gosta, não é? Canuco, Zambi e Bernardina com o tema musical A Minha Xuxa. Então, tira a mãozinha daí, bora lá, vamos ficar com esta musiquinha. Sim. E tenho mais pedidos musicais. Já, vamos à música. Bora lá. Eu até me estava a esquecer do micro. Bora. Canuco. A Minha Xuxa com Bernardina. Magia. sendo seu escravo sem ter carta de alforria. Assim ficamos aqui com essa grande som musical Canuco Zombie e Bernardina com Tira a Mão da Minha Xuxa. Olá, meu grande amigo David Moca, o DJ David Moca, também aí no direto, para ele um grande abraço e para Paris. E vamos lá continuar então aqui com os pedidos musicais. Bom, a próxima música. Eu tenho que procurar agora. Ai, que vai ter que ser assim. Pois é, primo Fábio, ainda vais ter que esperar, Mas a tua música já está aqui na lista, já assinei à fila. Porque temos aqui uma música, lembras-te? Deixa eu ver se isto não falha nadinha. Exatamente, temos aqui a próxima música, que é da Bellini. Da Bellini, que é um pedido musical então para o Nuno Faria, ele que já tinha ligado para cá, para cá, onde você também pode ligar, exatamente. Aí é o número, é este. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Ah, Rui, eu não percebi nada do número porque estava em francês. Prontos, eu digo em português. 02 38 43 48 00. Pronto, só para ligar para cá. Antes de mais, ao José Alves, um grande abraço. A Stephanie Alves, também para ela uma grande beijoca. E nós vamos continuar agora sim com o pedido musical do nosso amigo Nuno Faria. Ele pede então a música para todos e dedica então um bom carnaval a todos vocês. Vamos ficar com Bellini e Samba de Janeiro. Neste caso é de Fevereiro. Bora lá com Bellini aqui na Rádio Arcanciel. Samba! Passos. Pois é, assim ficamos aqui com o Samba de Janeiro, ou no caso foi de Fevereiro. Uma música da Bellini ali para o pedido musical então do Nuno Faria. Vamos então continuando com os pedidos musicais. A próxima participação chega-nos da parte do Fábio Ferreira. Depois temos também o Jorge Coutinho. E tem por aqui muita gente com os pedidos musicais, o que é muito bom. Vamos então, o Fábio Ferreira diz: olá primo, boa noite, quero que dediques a música de hoje para os de casa. Um grande abraço para ti, para os teus, e a música é Filipe Delgado, Completamente Apaixonado. Então vamos ficar aqui com esta musiquinha, Filipe Delgado, Completamente Apaixonado, da parte do Bruno Bruno é o irmão, o Fábio Ferreira. É isso mesmo, um grande abraço primaz para ti e a toda a família em casa, nas Marinhas, no Conselho de Esposende. Pronto, quem quiser saber, é Marinhas, Conselho de Esposende. Temos aí pessoal mais das Marinhas, aí vizinhos também, a Fábio, José Alves, que está aí no direto. Para lá, Completamente Apaixonado, Filipe Delgado, para todos vocês aqui na Rádio Arcanciel, uma participação do Fábio Ferreira. Arcanciel 96.2, la FM en couleur. Vais dar, nem só metade do que eu der. Mas mesmo assim não me arrependo de não ter nenhum por cento dos 200 que eu já te entreguei. No fundo sempre foi assim. Meu coração se habituou. E agora até já não me importa. Todo mundo à minha volta dizer pra partir. Estás como eu estou, completamente apaixonado. Apaixonado. completamente apaixonado. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. É isso mesmo, completamente apaixonado. Grande a música, grande escolha esta do Fábio Ferreira. Então ficamos aqui com a participação também da parte dele para toda a sua família e também para mim. Obrigado, Fabinho. Grande abraço para ti. E vamos então agora aonde? agora vamos à participação do Jorge Coutinho. Ele pediu uma música que é Zezé Di Camargo e Luciano com Flores em Vida. É este o próximo tema. Obrigado, grande amigo, o homem das motas. Bons tempos, bons tempos. Já ouviste? Já, Daniel. Eu estou a ver a música, estou a ver o pedido, eu estou a ler ali o chat no, nos diretos. E tá o Dani da Mary, o Dani Ribeiro, estava a perguntar, então se já vi o cheirinho. Mas eu tenho azar, eu nunca posso lançar a música no dia. Vocês lançam a música aos sábados, ou às sexta à noite, não lançam à quarta. Tem que falar com a produtora, quero lançar com o Rui. Eu primeiro a estourar com a música e depois então estoura lá no Spotify e no YouTube e lá os outros canais todos. Até vocês têm que arranjar a maneira de fazer isso uma vez. Bom, vamos então. Antes de passarmos então à participação de Jorge Coutinho, já que está por aí então o Ricardo e esses cantores todos que estão por aí, eu já falei, já disse a alguns, que conto com vocês para me enviarem uma foto vossa de um álbum qualquer ou um póster seu para mim. Mandem-me, peçam-me através de mensagem privada a minha direção e mandem-me para cá, porque eu quero meter a foto de todos vocês no meu estúdio caseirinho, tá? Ele tem 30 metros quadrados, por isso tem muito onde colar postas de cantores. Conto com vocês, ok? Bora lá, vamos então aqui à participação do nosso amigo Jorge Coutinho. Flores em Vida, Zezé Di Camargo e Luciano é a próxima música. Quero viver a vida, quero amor. Pois é, assim ficamos aqui com esta grande música. A grande música, ela que faz parte da participação do nosso amigo Jorge. O nosso amigo, o Jorge Coutinho, exatamente. Ele que pedia então Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Temos já aqui mais uma participação da Fátima Rocha. Ela que pede a música de Zé Filipe e Ana Castela. Mas antes disso, antes da Fátima Rocha, vamos passar então aqui a música do Dani e da Mary, o tema Ó Mulata, e depois vamos intercalar assim uma música de um cantor que está por aqui no direto com um pedido musical. Vamos intercalar assim, tá? Não leves a mal, Fátima Rocha, uma beijoca para ti, uma beijoca também ali à Kelly, grande abraço ao Lionel Cruz e a todos os seus colaboradores, para eles também um grande abraço. Se estiverem na escuta, não é? Que eu sei que eles ao sábado estavam sempre na escuta. Agora que eu mudei a minha emissão aqui para a quarta-feira, não sei se estarão, mas espero que sim. Bom, vamos então aqui, depois não vamos esquecer que temos ainda mais um pedido musical também, que vai fazer parte do que eu vou intercalar, que é o Senhor Faria, e quer dedicar uma música então ao Carlos Rolo. Se estiveres por aí, confessa-te, filho. O Senhor Faria tem já uma musiquinha para te dedicar. Mas, entretanto, vamos escutar aqui a musiquinha do Dani e da Mary com o tema musical Ó Mulata, não esquecendo que dia 20, passando amanhã, sai mais uma nova música desta linda dupla. Vamos lá então ficar aqui com a Mulata. Teu sorriso é por amor. Te vejo ao longe, deslizas no chão. Teus passos são poesia, encanta o meu coração. Teus cabelos soltos na brisa ao bailar. Tua energia contagia, como o sol a brilhar. E lá tem força e graça, e o passo da dança. Teu jeito maroto me faz perder a esperança. ilusão. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com Nani Mary, com este lindíssimo tema Omelata. E daqui a dois dias temos mais uma musiquinha nova deles. Já sabem que sai no dia 20, ok? Pois é, estou ali a falar então com o Ricardo. Ricardo, o nosso RK, ele também cantor. Eu tenho tudo o que é necessário, apenas eu só ainda não tenho instalado o WhatsApp aqui neste PC, mas para a semana estará. Se apareceres por aí, é só ligarmos e está a entrevista marcada, tá? E é só ligarmos entre e fazemos aqui, falamos um pouco aí das tuas músicas, as tuas participações, as tuas idas à televisão, as tuas saídas e por aí fora, ok? Vamos então continuar agora com a participação da Fátima Rocha, ela que pede então a música. Música que é Sua Boca Mente, de Zé Filipe e Ana Castela. Obrigado, Fátima Rocha, beijinho para ti e vamos então ficar com tua música lindíssima. Eu não sabia que a sua boca mente. Eu só queria os teus beijos lentamente. Chorei, eu sei que sentimento não se cobra, mas a paixão cegou os meus olhos e o coração. Au 02 38 43 48 00. Pois é, se ficamos aqui com esta linda música, uma participação ali da nossa amiga Fátima Rocha, exatamente. Bom, agora a participação é do Nuno Faria. Nuno Faria, ele quer dedicar a próxima música ao Carlos Rolo e lembrá-lo que agora não se pode comer carne à sexta-feira. Então, ele, como se lembrou disso, vai comer bacalhau. Bacalhau à Mariazinha. Joey Medeiros é o cantor. Bora lá. Bacalhau que ainda está a cozer. Dá-me uma prova porque não é nada mal. Maria tem um bacalhau, só o quero comer. Mariazinha, dá-me esse teu bacalhau. E não me digas que ainda está a cozer. Dá-me uma prova porque não é nada mal. Maria tem um bacalhau, só o quero comer. Mariazinha, dá-me esse teu bacalhau. E não me digas que ainda está a cozer. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, se ficamos aqui com a participação do Nuno Faria, que dedica bem esta musiquinha então para o seu amigo Carlos Rolo. E vamos continuar e como... Ops, pronto, para lá foi papel. Como eu tinha falado, vamos intercalar músicas então com os pedidos musicais. A seguir a esta música vai ser então o pedido musical do nosso pequenino, que é o... Deixa ver, o Tomás. Tomás, vamos escutar aqui uma música do Ricardo, ele que está aí connosco. E depois vamos ao teu pedido musical. Ricardo, baila bom cu duro, Ricardo, e banda no Domingão da SIC. Bora lá, vamos escutar esta grande música. Chegou para arrasar. Appelle le 02 38 43 48 00. Pois é, assim ficamos aqui com Ricardo Baila Bom Codouro e eles estiveram no Domingão na SIC, a banda Domingão da SIC, é isso mesmo. Bora lá então aqui continuar como eu tinha falado, vamos à próxima música, é uma participação então do Tomazitos, o Tomás quer a música, vai no cavalinho com Pedro Sampaio, exatamente, vamos então andar de cavalinho, não é Tomás? Bora lá, próxima é tua. Essa mulher enlouqueceu, ela de mim, ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho, eu vou dizendo assim, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai, olha o popó que vem, vem, olha totó, totó, totó, totó, ela segura a gatinha, senão vai sair do galo. Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vê na maldade. E na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha e na palmada sou. Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. E uma cavala mesmo. Vai cavala, cavala, cavala, vem cavala, vai cavala, cavala. No cavalinho, vai. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. É, se ficamos aqui com a participação do Tomás, o pequenito, o homem da caixa e do bombo, o homem que pediu que queria andar de cavalinho. E já se deu cavalinho aqui na Rádio Arc-en-Ciel com Pedro Sampaio. Exatamente, vamos agora dar uma voltinha pelos quatro cantinhos do mundo. Exatamente. Com quê? Com o pedido, ou melhor, a dedicatória da Fátima Rocha, onde ela me diz assim: a música de Jorge Ferreira, bendito seja agosto, dedico a todos os imigrantes espalhados pelos quatro cantinhos do mundo. Obrigado, Fátima Rocha, grande beijinho para ti. E olha, eu sou um deles, só que o meu canto eu não vim bem mesmo para o canto do mundo, eu vim, foi aqui para o meio mesmo, quase mesmo o meio da França. Eu gostava de ir assim para um canto mesmo, aquele canto tipo o que há? Tipo as Caraíbas. Eu tenho lá um cantinho naquela ilha que eu ia me dar super bem lá. A sério. Ai, como vou chorar. Ai, como dava tão bem nas ilhas. Bora lá ficar aqui com a participação então da Fátima Rocha. Beijinho para ti, Fátima. E vamos à música. Tanto trabalhar, o português de fora. toda a gente adora as benditas horas que este mês nos dá. Bendito seja agosto que nos põe no rosto um sorriso em flor. Faz-nos esquecer tristeza, sai bendito seja este mês de amor. Bendito seja agosto que põe bem disposto o nosso coração. Bendito seja Deus que nos ofereceu este mês de verão. Meu Deus, como agradeço. Meses a esperar para quem vive distante, ou os que estão a tocar. Não há cá e não cante com o sol brilhante que este mês nos dá. Bendito seja agosto que nos põe no rosto lindo em flor. Faz-nos esquecer tristezas, ai bendito seja este mês de amor. Seja este mês de amor. Bendito seja agosto que põe bem disposto o nosso coração. Bendito seja Deus que nos ofereceu este mês de verão. Bendito seja Deus que nos ofereceu este mês de Vimel sur Arc-en-Ciel Orléans. E assim ficamos aqui com este lindíssimo tema de Bendito Seja Agosto, Jorge Ferreira, ali para a participação da Fátima Rocha. Boa noite, Manuel Silva, grande abraço. E tchau a Laurinda Neves, ela que nos diz, então até amanhã, se Deus quiser, para todos vocês e um descanso. E um bom descanso. Bom, vamos então continuar nós aqui desse lado com mais música. Já estamos para lá 32 minutos das 21 horas aqui em França, para lá 32 minutos das 20 em Portugal Continental. Quem nos chega agora é Mário Costa, que ele já esteve por aí no direto também. Mário Costa com este lindíssimo tema, Quando a Gente Briga. E quando a gente briga, a coisa até pode azedar e no fim ser muito doce, mas é melhor não brigar. Vamos à música só. Me encontrar, me perdoou. Na mesa um bilhete de adeus, a dizer nosso amor já se foi. Meu coração já não te quer mais. Eu não vou conseguir te explicar. Faltou coragem para te dizer. Eu nunca te quis magoar. E em casa tu chegar e não mais me encontrares, me perdoa. Na mesa um bilhete de adeus, é dizer nosso amor já se foi. Meu coração já não te quer mais, eu não vou conseguir te explicar. Faltou coragem para te dizer, eu nunca te quis. Faltou coragem pra te dizer, eu nunca te quis magoar. Com beijo em Deus, com o amor da gente, instalta a asneira, bate a porta e diz: vou pra bobadeira. Vem pra chave fora e diz que é um adeus. Mas isto é passageiro, a gente se ama tanto, a gente se segura. Amor de verdade ninguém derruba. Estou apaixonado pelos beijos teus. O nosso amor já se foi. Meu coração já não te quer mais. Eu não vou conseguir te explicar. Faltou coragem pra te dizer. Eu nunca te quis magoar. Faltou coragem pra te dizer. Eu nunca te quis magoar. Com o amor da gente, estalta as neiras, bate a porta e diz: vou para a bobadeira. Deita a chave fora e diz que é um adeus. Mas isto é passageiro, a gente se ama tanto, a gente se segura. Amor de verdade ninguém derruba. Estou apaixonado pelos beijos teus. Em casa tu chegas e não mais me encontras, me perdoa. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos então aqui com Mário Costa, Quando a Gente Briga, este lindíssimo tema. E agora vamos a mais uma grande música de Augusto Canário e amigos. E esta, como vocês já têm reparado nas minhas emissões, até eu canto. Esta até eu canto. Exatamente, o tema é Gente Boa. Bora lá ficar então aqui com esta musiquinha para todos vocês. Mas antes disso, muito boa noite ao Manuel Carvalho, o Manu, esse que faz parte então também aqui da direção da Rádio Arc-en-Ciel, e ainda ao Jorge Carvalho, que se juntou a nós também. Então, muito boa noite aos dois. Vamos lá continuar aqui com Augusto Canário e Gente Boa. Gente boa. Gente boa. Outra gente boa, a gente boa.

Bons tempos, bons tempos. Pois é, vamos assim continuando. Manel Dalão. Manel Dalão, eu tenho quase a certeza que ele está a escrever ali um texto enorme. É isso, meu amigo. Grande abraço para si. Vamos continuar aqui então com... antes de mais dizer ali... Boa noite à Maria Pires e agora sim dizer também a quem é que estava por aqui no pedido de Jorge Miguel. Boa noite, amigo, gostaria de qualquer coisa, deixa ver, depois eu vou passar. Ah, sim, tem um pedido com o Soul, um pedido musical com o Soul. Ok, vou aceitar aqui. Eu não sei o que é que se passa ali com a nossa amiga, eu já chamei por ela Maria de Fátima Souza, ela diz que não consegue comentar aí, eu vou ter que ver depois as definições para quem quiser comentar aí na live, porque já semana atrás estava com alguém que não conseguia comentar. Bom, eu depois irei ver o que é que se passa. Tenho um pedido musical agora da parte do Manuel Silva. Ele diz, boa noite, meu amigo, meta música de Augusto Canário, Verde Vinho, só que... E ele canta, Augusto Canário canta mesmo esta linda música. Mas não canta só, canta ele, Zé Mário, Vitor Rodrigues, Os Dama. Mas é Verde Vinho, é isso mesmo. Vamos então ficar aqui com esta musiquinha. Obrigado ali ao meu amigo Manuel Silva, grande abraço para ti. E vamos à música. Música aqui na sua rádio, a Rádio Arc-en-Ciel. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Na rua, na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi uma luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e eu entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. Um homem velho chegou e assim falou. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua.

que eu adoro. Ele diz-me assim: olá, grande amigo, boa noite. Queria a música de José Amaro, ou Zé Amaro, o doutor e a empregada, para mim, para toda a minha família, para ti, para toda a tua família, e nunca esquecer todos os imigrantes. E um grande abraço a vocês. E também não esqueças, e a todos os pescadores de Castelo Neiva. Tá, Manela, não. Bora lá, vamos ficar então aqui com o Zé Amaro e esse lindíssimo tema escolhido então pelo Manel Dalão. Se vocês forem um dia ao Castelo Neve, perguntem-lhe: ah, não conhece o Nel Dalão? É o Nel Dalão, ele é pescador. Toda a gente sabe quem é. É, e se você for até à Praia do Castelo e às vezes vir conseguir ver alguns pescadores ali por a beira dos barcos, souber um que tem um bigodinho muito, muito porreirinho, é o Nel Dalão, tá? É ele. Por isso já fica aqui a dica. É o que tem o bigode mais porreiro do Castelo de Neiva. Então, é o Nel Dalão. É ele mesmo. Vamos lá então ficar aqui, doutor e a empregada Zé Amar, para a participação do Nel Dalão. Bora lá. Ó, Rui, está-se a chivar. Tá, é... Nel Dalão, ele está-se a chivar, ele está-se a chivar. Comida que ela faz, com a sua simplicidade me conquistou. E eu sinto que ela sente o mesmo por mim. Não importa o que ela é e nem o que sou. Não quero é que nosso amor venha a ter um fim. Pode-me bater, pode-me pisar, pode-me xingar, pode-me humilhar, pode-me chamar de doutorzinho meia tigela. Pode fazer tudo que eu não me saco com a senhora, mas se mandar a empregada embora, eu vou com ela. Calmo de professora, o charme de uma missa numa passarela. O diploma que eu tenho só tem valor se ela for minha esposa e sua nora. Eu tenho na empregada um grande amor. Sem ela eu vou deitar meu diploma fora. Pode-me bater, pode-me pisar, pode-me xingar, pode-me humilhar, pode-me chamar de doutorzinho meia tigela. Pode fazer tudo que eu não me saco com a senhora, mas se mandar a empregada embora, eu vou com ela. Pode-me bater, pode-me pisar, pode-me xingar, pode-me humilhar, pode-me chamar doutorzinho meia tigela. Pode fazer tudo que eu não me saco com a senhora, mas se mandar a empregada embora, eu vou com ela. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Não sei, Didi. Vamos então assim, continuando aqui com mais músicas. Exatamente. Ficamos então aqui com esta musiquinha de O Doutor e a Empregada, de Zé Amaro, para a dedicatória ali do nosso amigo Nel Dalon, diretamente de Orleans para Castelo de Neiva, mais precisamente pertinho ali. Aliás, pertence ao distrito de Viana do Castelo. Vamos à próxima participação. Chega-nos da parte aqui da nossa amiga Maria de Fátima Souza. Ela diz: amigo, faça-me um favor, passa a música de Olga Marques. Olga Marques, o tema musical é Entre o Tejo e o Mar, e Olga Marques e Rui Nova. Então vamos escutar esta musiquinha. Obrigado pelo pedido musical. Antes de mais, dar ali uma boa noite à Dulce Flores. À Dulce Flores, que vamos ter aqui uma musiquinha que foi música. Para quem não conhece a Dulce Flores, ela é locutora de Rádio Web. Rádio Web, não tem nada a ver com FM. É Web Rádio. Mas ela tem pinta e voz para fazer Rádio FM. Antes de mais, muito boa noite à minha mãe. Acabou de entrar ali no direto. Olá, mãe. Maria Cunha. Acabou de entrar no direto pela primeira vez que eu saiba. Olá, mãe. Estás boa? Beijinho. Bom, vamos então ficar aqui com a próxima participação da Maria de Fátima Souza com esta lindíssima música. A próxima que é Entre o Tejo e o Mar, Rui Nova e Olga Marques. Para lá, vamos a isso. E depois a música então para a Didi. Ela que tenha um buzeirão que eu adoro ouvir. Bora lá, ficar então aqui com esta música. Tantas saudades e esta distância que nos separa. Nasci junto ao rio, onde o vento é canção. Trago o fado no peito e nas mãos o coração. Cresci a sonhar com promessas no olhar, e o tempo levou-me, chegou o teu mar. Corri pelas ruas. Teu abraço quero ficar. entre o Tejo e o mar. Entre o Tejo e o mar, há almofadas suaves, há promessas que o vento. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, lindíssima mesmo esta música. A Didi tem toda a razão. É, e quem escolheu esta música foi ali a nossa amiga. Deixa eu ver aqui, que eu não gosto de errar. E eu, deixa eu ver aqui, quem é que foi a nossa amiga? Não sei quem é Souza, eu sei quem é Souza. Ai, Maria de Fátima Souza. Foi a Maria de Fátima Souza que ela está com problemas, Didi. Não consegue teclar aí com vocês. Eu tenho que ver, acho que há algumas definições, para ela já mostrou um print, algumas definições que eu tenho que mudar então quando voltar a fazer direto. Bom, antes de mais, vamos lá mandar uma beijoca à mamá, novamente, a minha mamá que está por aí no direto. E nós vamos à próxima música, exatamente, a próxima música que é dedicada à Didi. Exatamente, esta é para ti, Didi. Eu disse-te a ti que um dia que te apanhasse aqui na rádio, no direto, que ia-te dedicar a tua música. Exatamente. Esta é a música da Didi. Ei, Didi, Didi, Didi, Arabic, Mick, Milk, Honey. Esta é a música da Didi. Escutem bem. É Didi. Música da Didi. Bora lá. On a dark desert day in a land far away, you took my heart, that's the price that I pay. Why you hate me this way, wish you'd come back and stay. Just remember the promise we made. Yeah. vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Didi, a música da Didi, pá, Didi. Só que ela não é Didi Dila. Ela é Dulce Flores. É uma grande locutora, sim, senhora. Bom, vamos então assim continuando com a próxima música. Como eu disse ali nos comentários, vamos bater o pé com as maravilhas. Bora lá. Je refais, j'ai mis la caipie de côté. Couché de soleil sous les palmières. Des vétillas toute la noche. Toi-même tu sais, ça va bien se passer. Un petit pas de danse et c'est reparti pour toute la soirée. Eu mudei, eu mudei. Eu mudei, agora estou sempre a cantar. Virei que o povo a dançar. Chegou o tema do verão. Os marabis estão cá, bato o pé. Os marabis estão cá, bato o pé. Bato o pé, os marabis estão cá, bato o pé. Os marabis estão cá, bato o pé. Os marabis estão cá, bato o pé. Eu tenho déjà tout réfléchi. Quand t'es pas gentil, les pieds dans l'eau. Quand je t'ai vu, c'est ton rire que je veux entendre. Oh, minha linda, c'est toi et moi sous les palmiers. Petit parasol dans le cocktail, bien sûr, c'est les vacations. Le mois d'août enfin arrivé, j'ai besoin de m'évader. Chez nous, tu sais, c'est comme ça, tous les ans, nous voilà. La famille, les amis de là-bas, ils nous attendent les bras comme ça. Les bras comme ça, ils nous attendent, la famille de là-bas. Bato o pé, os maravilhos estão cá, bato o pé, os maravilhos estão cá, bato o pé, os maravilhos estão cá, bato o pé. Le plan est déjà tout réfléchi, cocktail pas gentil, les pieds dans l'eau. A francesinha qui fait plaisir, et c'est parti, jazz qui viana, viana, viana. Je mettrai la famille dans le viana, dans le viana. Je mettrai la famille dans le viana. Eu mudei, agora só quero cantar. Nos sítios lindos de Portugal. Tu e eu, na areia do mar. Um calipo morango na mão. Aproveita, apanha a onda do verão. C'est décidé, cet été on va vous faire danser. O mesmo aqui em Portugal, on est là pour en profiter. Pensis na areia, uma cervejita pour s'hydrater. Vamos lá para a festa, então pessoal, bato o pé. Bato o pé, os maravilhos estão cá, bato o pé. Os maravilhos estão cá, bato o pé. Os maravilhos estão cá, bato o pé. Le plan est déjà tout réfléchi, coquette pas gente, les pieds dans l'eau. A francesinha qui fait plaisir, et sa partie de jazz qui viana, viana, viana. Je mettrai la famille dans le viana, dans le viana. Pois é, assim ficamos aqui então com Bato Pé de Os Maravilhas. E a próxima música, a próxima música é do cantor Elder Santana, que está diretamente aqui no TikTok comigo. E vamos passar então uma musiquinha dele com o tema musical Um Grande Amor, ok? Esta é a primeira musiquinha dele que eu vou passar. Então, Elder Santana, um grande abraço para ti e obrigado por estar aí desse lado, ok? Bora lá. Vamos à música com Elder Santana. Eu Ficamos aqui com este lindíssimo tema de Helder Santana, Um Grande Amor. Bora lá então continuar agora. Esta música vou dedicar especialmente ali à Fátima Rocha, porque eu sei que ela gosta muito desta música. E então, Cláudia Nayara, Com a Força de Deus. Esta é para ti, espero que gostes. Yeah. mas quem ele não cuidou. Maria de Fátima, afinal estás aí. Ai, que tu já estás aí, Maria de Fátima Souza, vês? Como tu conseguiste? Bom, vamos assim continuar. Eita, Maria de Fátima, é só coraçõezinhos, eu adoro ver isso. Bom, vamos continuar. Ficamos então aqui com esta lindíssima música dedicada então ali para a Fátima Rocha. E vamos agora escutar uma musiquinha. Uma musiquinha da Núria. A Portugal eu vou voltar. Não tarda muito. A Portugal eu vou voltar, mas torno a vir outra vez para cá. Vamos então ficar aqui com esta musiquinha que é da Núria. Exatamente, da Núria. Ela que já esteve por aí hoje, mas infelizmente não deu tempo a passar a música quando ela estava cá, mas passámos a música igual. Então, esta é para todos vocês. Núria, a Portugal eu vou voltar. Bora lá. Minha terra. Vimel sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com a Nuri e esse lindíssimo tema. Uma boa noite ali aos Maravilhas. Eles se juntaram também a nós ali no chat. Grande noite para vocês, os dois. A dupla, que vocês são mais irmãos. Já agora, um abraço a toda a família. Vamos então continuar. Continuar, eu tenho aqui... Eu adoro estes podcasts do David Antunes no The Midnight Band. Ele, sei lá, aquela menina. Deixem só cortar aqui o som enquanto está aqui às voltitas por causa da publicidade. Ele, sei lá, esta linda menina. Além de ser menina, ela tem 21 anos. Ou tinha ano passado. Deixem ver aqui quando é que isto foi. Ainda tem 21 anos. Ainda tem. A Carolina Ligeiro. Além de ter 21 anos, tem um buzeirão, um super buzeirão. Para mim, uma das melhores vozes a nível nacional. Carolina Ligeiro, ela que vai cantar aqui a música que eu já passei a semana atrás, a Rosinha dos Limões. Exatamente, ela vai interpretar esta música de top, top, top. E eu quero partilhar com vocês, porque isto arrepia-me. Eu vou arregaçar as mãos aqui nos meus braços, que vocês que me estão aí a ver na live vão poder ver. Eu estou assim, reparem, no meu braço. Não tenho pelo nenhum arrepiado. E agora vou pôr a música a tocar e vocês vão ver no final como é que vai estar então nos meus braços, ok? Está combinado? Então vamos à música. Façam atenção a esta versão. Não posso ter objetos aqui, que isto agora vai. Sim, isto foi tudo de tango. Não foi este como... é o último cartão que eu tenho de Zé Pedro. Não foi como tu fizeste no. Ele tem que cá vir outra vez, que eu vou precisar de cartões. Vai. Vá lá, vá lá. Quando ela passa, franzina cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre namoradeira, a sorrir para a rua inteira vai, semeando ilusões. A Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver da rua ao fim. Com um ar gaiato, se ela caminha apressada, rindo de tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Passa ligeira, alegre namoradeira, a sorrir para a rua inteira vai, semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões, abraça e até lhe chamam por graça a Rosinha dos Limões. Esta voz da Carolina Ligeiro, eu também engano o nome dela. Pois é, ela é uma excelente cantora. É isso mesmo, tem uma grande voz linda, é afinada, tudo, tem tudo de bom para ter uma carreira espetacular. Bom, vamos continuar, porque não nos da Midnight, exatamente. Amigão, estou aqui, Maria da Fátima Souza. Eu já vi, amiguinha. Ainda bem que estás aí. Ai, assim, olha, como estás aí, posso comentar, podes participar melhor, ok? Mas eu prefiro que me mandes os pedidos musicais como me mandaste, ok? Assim não os perco. Estão lá todos por mensagem e eu só tenho que ler as pessoas e fazer então a participação de cada um. Bom, até me deu a sede esta música da Carolina Ligeiro. Deus meu! Vamos continuar, vamos continuar. Olha, deixa-me vir aqui. Deixa-me vir aqui mais o que é. Vamos lá então aqui ficar com mais uma Zumba. Zumba de Tonicha. Há muito tempo que eu não ouço esta música. Zumba na caneca, claro. Vamos então escutar aqui Zumba na caneca. Bora lá. Por que não? Nós somos portugueses. Oh, Sofaria, não parta a caneca, ok? Só isso, só isso. Oi, oi, também eu fui apartado. Oi, oi, de um amor que queria tanto. Ora, zumba na caneca, ora na caneca, zumba. O diabo da caneca toda a noite que trapumba. Ora, zumba na caneca, ora na caneca, zumba. O diabo da caneca toda a noite que trapumba. Parece que ficamos aqui com a Tonicha e a Zumba na Greca toda a noite, catrapumba. Pois é, vamos assim continuar com a próxima música. Exatamente. Eu tinha uma música mais. Ela era mais. Mais. Obrigado, eu, Fátima. Boa noite para ti, bom descanso. Eu tenho aqui uma música que é do Manel, dedicada à vida do Manel. Oh, Manel, ai que tão triste, mas como é triste a vida do Manel. Mas eu não sei se é esta música, Manel, que vida tão triste. Eu acho que é esta. Vamos lá ver aqui. Eu quero dedicar esta música a todos os Manuels, ok? Então, bora lá, vamos ver se é esta. Eu não sei se é a versão certa que eu queria passar, mas porque há bastantes versões. Mas vamos ver o que é. Bora lá. Triste, estava triste, mas agora vai se animar. Vamos ficar com qualquer música. Vamos até onde? Até onde é que nós vamos? Vamos até ao Chantier. É que assim já não adormeço. Pronto, vou já diretamente para o Chantier com o Mike da Gaita. Bora lá, vamos a isso. Vamos para o Chantier. Siga, Andori. Pois que olha lá, pá. Vamos para o Chantier. Trabalhar, papá, e com a colher. Vamos lá trabalhar. A vida é dura e custa a ganhar. Segunda-feira, tenho que ir trabalhar. Ainda estou muito cansado, não me quero levantar. Tenho que ir para o chantier e os homens buscar. Levar o material para o Manel não ralhar. Se cheguei atrasado, a culpa foi da mulher. Tive que fazer a gamela, nem tinha lá talher. O cimento já está pronto e a truela descansar. Não sei como o patrão no fim do mês nos vai pagar. Vamos para o chantier, trabalhar com pá e com a colher. Vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos para o chantier, trabalhar com pá e com a colher. Vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Manel, sempre a galhar com uma manobra. Troca martelo e truela, nunca mais acaba a obra. É dia de Michuí, vai buscar a baguete. Vê lá se te pões fino e traz vinho da caminhonete. O Zé já está com os copos, ele só quer descansar. Chega o Manel enervado e diz, vai mas a trabalhar. A vida no chantier não é fácil de levar. É o Manel a trabalhar. trabalhar. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Vamos, vamos, vamos, vamos agora escutar a próxima música. Mas antes disso, boa noite, Carlos. Olá, Carlos. Só agora que consegui entrar. Ainda havia este tempo. E acredites ou não, olha, isto estava programado. Não era programado, tu viste, é programado já esta próxima música que já ela quer entrar, mas eu não vou deixar sem dizer qual é a música. Pois. Ai, ai, ai, deixa ver aqui. Ah, o Filipe Ana Peixoto também enviou uma foto. Deixa ver aqui a fotozinha. Uhum. Está animado. Está animado, está, senhor. Bom, vamos então à próxima música. A próxima música já estava programada. Foi mesmo um grande acaso o Carlos Rolo entrar, pois a música tem tudo a ver comigo e com ele, porque nós fizemos parte deste lindíssimo grupo. Então vamos escutar. Não tens que pedir desculpa nenhuma. Vamos lá escutar aqui Zé Pereiras de Antas, a rumba dos cinco marinheiros. E depois eu volto cá para me despedir de todos vocês. Então vamos lá, rumba cinco marinheiros. Thank you.

22 horas, 21 nos Açores. Recuperar as casas destruídas pela depressão, Christine, pode demorar um ano ou mais, refere o coordenador da estrutura de missão de reconstrução da Zona Centro, que deu uma entrevista esta noite à RTP. A esquerda parlamentar quer o pagamento do salário a 100% e não apenas dois terços para os trabalhadores de empresas em regime de layoff por causa das tempestades, e o Chega junta-se ao grupo. Liva Mirchart, uma das fundadoras da Associação Moinho da Juventude no bairro da Cova da Moura, morreu esta quarta-feira em Guil, na Bélgica. Edição às 10 da noite com Cláudio Almeida.